uma canção qualquer. O sofrimento não sai da moda, cantada em verso e prosa, a dor faz o que bem quer. Eu sei que hoje não faz sentido chorar um amor perdido em uma canção qualquer. O sofrimento não sai da moda, cantada em verso e prosa. Yeah.